Tripsa para 2000 pés, Tripsa 414. Tripsa 2000 pés, Tripsa 414. Vai que é com Delta, 20 milhas fora, modifique frequência, falo 234, sempre com relação aos demais tráfego, vai que é com Delta. Da 3304, chame 284. Guarulhos com 620 a bordo. Tá 94 no ônibus, está autorizado o táxi, pátio principal, táxi e Juliette, alfa direita, depois Delta, cabeceira deslocada 1.200 metros, informo que antes da Delta você vai chamar a torre 1 no 8, decimal 62, até lá me escuta, tá 94 no ônibus. 4 no 1, autorizado táxi via pátio Juliette, alfa, curva direita, antes da Delta... 18-612 com a torre, até lá na sua escuta, 9411. Firmo. Vamos prosseguir. Completo procedimento, chame agora a torre, 0086, bom pouso. Obrigado, até já. Alô, Salvador, bom dia, voo 1982, está livrando. Tráfico não tem 60 nesse setor, então na minha escuta, tá deixando o livro, eu tô com pouso e decolagem na pista 10 agora. Afirmativo, senhor, tá mantendo, não vai cruzar o eixo, nada, chamará caso necessário, tá matando. A Lines que vai ingressar na Delta para decolar. Afirmativo, então prossegue em frente pela Alfa e mantém posição antes daquilo, dando passagem ao Tango 1982. Afirma. Estão impraticáveis, corpo, cheque trem, avistado por motorizado, vento de 1.40 graus, 1.01. Trem checado, autorizado, posição 3602. Whisky Mike X-Ray, desça para 3.000 pés, inicialmente mantém a proa, aguardando o último vetor para a pista 1.0. 3.000 mantendo a proa, X-Ray. Ajustou o time, 1.0 no meia. 0 no meia. Pushback e o acionamento. Autorizado o pushback e acionamento da Delta 63 do nono. Torre Salvador, cordial, bom dia, 9411 da TAM, ingressa na Delta. Possível, ingressa e mantém a Delta sem Delta. Mantém a Delta, 9411 da TAM. Faça ataques via Alfa, Quino, Pátio 3, previsto portão 4. Vai manter a posição dentro do Pátio 3, aguardando a vacância do espaço para prosseguir até o portão 4. Afirmativo, ingresso então via aquilo, Pátio 3, e aguarda a liberação do Gate 4, ou 1982. Afirmo. Golo 660, chame 268. Oito alternando 133, decimal 25, Serra, vem me ver. Gente, tenta Recife agora 1288, 133, 25. E prossegue pro corredor, Axé. 94 no ônibus, a linha linha e mantém preparando sua decolagem, tô 9491. 9491, a linha mantém pista 10, aguardando autorização de decolagem. Hotel Natal, Hotel Livro 97, também escuta, o teste levando eixo. Reportará livrando o eixo, Hotel de Montana. T3602, no Célio 49, direito, 119. Obrigado, bom dia. Torre Salvador, 3544. 5494, com a gente aproximação, reporte Simbra, baixado e travado, atende primeiros 1200 metros da pista 10, estão impraticáveis. Poderia confirmar qual a distância da, do texto? 1200, 1200 metros. Primeiro 1200, ok, obrigado. Fala, bom dia, tá 93602, Libra. Bono 982, bem-vindo a Salvador, autorizado táxi via Alfa, Quilo, pátio 3, ok? Previsto portão 5. Vou passar o tanto 3602, queira me desculpar, tanto 3602, a informação de táxi é a mesma. Porém, o senhor vai fazer o seu táxi, vai manter inicialmente a posição antes da taxi Quilo, tanto 3602. Para o gol 1982, ingressa agora, táxi Quilo, pátio 3. Está ingressando, 982. Salve Salvador, bom dia, 3744, informação Quebec para Recife, 3300, por exemplo. 120, alterna Galeão. O tá 3602, copiou, vai manter antes da Quilo. Afirmo, comandante. Bom dia. Avianca Brasil 6319, autorizado táxi via Índia direita, Alfa direita, Delta esquerda. Cabeceira deslocada 1200 metros. Antes da Delta, vai chamar a torre 118, decimal 612. Até lá, me escuta, Avianca 6319. Sente Índia, Alfa à direita, sente da cabeceira deslocada na Delta 186, o 6319. Paulo Salvador 23454, autorização para Recife, nível 330. Nossa, 3454, aguarde autorização para Recife. Nossa, escuta. 5450. Teste marcador externo, baixado e travado. Botará baixado e travado no externo. Boa, Dael, para o 360, tá 9411. Tá de Matango? Tá de Matango, seu corredor achar que eu te espero, tá de Matango. Tá de Matango. 3-0 para Recife, pela aerovia Upper Whisky 58. Previsto saída Pucca, transição Aracaju, curva esquerda após a decolagem. Destino usa 1-0, frequência do controle 119 decimal 35. E o transponder 5072, tanto 3454. Autorizado Recife, 330, por isso que 58, saída Pucca, Aracaju, curvando à esquerda após a decolagem da pista 1-0. Chamando o controle 5935, transponder 5072, tanto 3454. Afirmo. Via pátio 3. Ingresso aqui, o pátio 3 está 3602. Afirmo. Obrigado. Prossegue para o 5? Prossegue direto ao 5. Obrigado. Bianca Brasil 6311 cederá passagem ao New Generation da Gol, que vai ingressar naquilo, ok? Demativo. Bianca Brasil 6311, continue o táxi, vai chamar a torre agora, 118, decimal 612, o Alfa 320 da tarde, já está na parte 3, ok? Estimativo 186, bom dia. Bom dia. Tem condições de fazer uma base curta para o 17? Afirmativo. Eu estou no 77 parte do objeto aí, ó, 7 milhas da aeronave. Então, agilizando o tráfego na medida do possível, lógico, é, mas girando tem que girar curto, senão vai ter que ingressar no circuito por a direita e ele vai com o número 2. Sim, está agilizando, o que mais que é isso? Possível, ajuste 1015 em venda de 130 graus com 10 nós. 154-14, o solo aos 51, transfere 129 ali da direita. Agora vai transferir espaço solo 154-14, até daqui a pouco. Alô, Salvador, muito bom dia, 354-14. Valendo, 9411. Bom dia, 354-14, Livrão Golfo. CR, 354-14, Livre Taxi, via Alfa, Kilo, Pátio 3, vai manter a posição dentro do Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3 e vai manter aguardando, 54-14. Livre defalagem, 6319. Torre Salvador, bom dia, Webjet 6726. Bom dia, Webjet 6726, continue a aproximação, agora pista livre. A sua escolha. Passa o sinal, Whisky Mike X-Ray, baixa travada. Whisky Mike X-Ray, livre pouso, pista 17, vento de 140 graus, 109. Livre pouso 17, X-Ray. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 Solicito 200 para Ilhéus. 3454 no porta 6. Autorizado, pushback acionamento no 612. Iniciando pushback, chamada para o táxi. Nível 200, quero aguardar o gol no 397. Subir a presença, serviço de altima, por favor. Cheque trem, por autorizado, vento de 140 graus, 109. 7 repouso na 10, web 767, 2000. Isso, na Alex Low, coloque stand-by, transitão 10. Stand-by. Sabe, stand-by, desde o momento do número, desde após o solto aqui. Isso que aconteceu, a forma que colocou o transporte após o pouso, antes do desastre. Não, entendeu, tá, no 4, mantém a posição, ok? 7. Vai voar direto, vai fazer saída da Leda Ilhéus com curva à direita após a decolagem. Pistinho 0 1 0, a frequência do controle é 119.35. Seu transponder é 5104, cabeceira deslocada 1200 metros, gol no 397. Ilhéus 200, direto da Leda Ilhéus, decolando 10 deslocada 119.35, 5104, transponder gol no 397, fecha um apoio de treinamento. Afirmo. Poderia confirmar a Gil de altímetro para o no 397? Positivo e operante, 1015 no 0 no 5. Prato. O TAR 3454 para o táxi, com no 80 a bordo, 2:40, alternando Natal. 1-8-0-2-40, alterna Natal, é isso? Afirmo. Solo, bom dia, é o 6726 da Web, livrou na sua escuta. Web 6726, aguarde um instante. TAM 3454 está autorizado, táxi via pátio principal, táxi Juliette, depois à direita na Alfa, à esquerda na Delta. Antes de chegar na Delta, vai chamar a torre 1-8-62. Até lá, minha escuta, TAM 3454. Sim, Juliette, Alfa e Delta, antes da Delta, 1086 a torre. TAM 3454 na sua escuta. TAM. Afirmo. Web 6726, bem-vindo a Salvador, Livre Táxi, para táxi via Alfa, Quilo, Pátio 3. Está previsto o portão 02, ok? Ok, Alfa Kilo Pátio 3, previsto 02, Web 6726. Afirmo. 5414, observa a passagem do Alfa 320 da Tanner Lines. Assim que o mesmo ingressar na Juliette para dobrar à direita na Alfa, o seu ingresso no pátio principal, remota 14. CF 5414, visual confirmo, vai ingressar agora. Afirmo. A voz é do Matheus Solano, hein? Não. Na Salvador. Pô, muito obrigado, meu amigo. Controle Salvador, a passagem da tarde matando. Ele vai ingressar na táxi 6 quilos. Sim. Siga 500 pés, forma a pessoa do Pituaçu, visual para o aeródromo, hotel de Matango. Pituaçu, hotel de Matango. TAM 3454, chame a torre agora, 1-8-62, faça um bom voo para Recife. Obrigado, bom serviço. Certo. Web 6726, ingressando parte 3, prossiga agora até o box 2, Web 6726. Box 2, Web, gente, 2.0 12 horas, 15 milhas no rumo oposto, no Bush 320, e já nível 360 e assista ao 3280. Zona 397, gate 3, puxa o acionamento. No momento negativo, comandante. Não, aguarde, mas 8 segundos você inicia o seu pushback acionamento no 3, ok? Peraí, deixa eu ver onde é que tá a ponte de novo, só um pouco. 8 alternando, 133 decimal 25, boa viagem. É confirmando 1228? 13325. 228325, onde é? Decolada 02, controle 1 no 9 decimal 35, bom voo. 1935, bom serviço. Controle Salvador, bom dia, tá 3454 em ascensão, passando 2010. 3454, contato radar, suba para o nível 330, perfil Pucca Aracaju. Subindo para o nível 330, possibilidade de uma Pucca, tá presente? Olha, eu tô o tempo inteiro com a luz on, ligada. Isso eu tô achando estranho. Avião também é 3 no 1, identifique, está seu vídeo no Ancarada, sua passiva de outro 320 na fora da posição, eu te reporto a nível lá. Não, só mandou eu desligar tanto a PTU, quanto a engine to pump e a electrical pump. Só que a electrical pump não está dando indicação para mim, nem no ICA, que ela está desligada, e muito menos na joia com a palavra off. Indo para Guarulhos, o MCC ela já está ciente, mas eu estou achando estranho que eu não desligo essa bomba. Às vezes ela não liga, ela não me dá a luz off e também aparentemente pelo ICAN ela está com a elétrica trabalhando e o sistema pressurizado. Para táxi Ono 397 com Ono 05 a bordo, tem 2 horas e 40 de autonomia, alternada a Aracaju. Gol Ono 397, está autorizado o táxi via Índia à direita, Alfa à direita, Delta à esquerda. Quando o próximo da Delta, chame Torre. Uno no 8, decimal 3. Correção, Uno no 8, decimal meia dúzia. Cabeceira deslocada, 1.200 metros, gol no 397. Índia, Alfa, Delta, Pantifera, chama Torre, 18, meia dúzia, sem da cabeceira deslocada, gol no 397. Controle 2, Valada Aracaju, da presente, tá 3454. Hugo São Paulo, Guarulhos. Número 987, aguarda autorização para Guarulhos. Aguardo 983. 10, chama agora Centro Recife, frequência 12685, alternando frequência 12545, solicite ao mesmo a possibilidade de voar a Caju. 2085-2545, vai solicitar. Obrigado, um bom serviço. Está 3454. Bom dia, 2406, sendo identificação, estação de vigilância, mantenida 370, reporte para descida, confira seu número mais. Autorizado a linha ainda colada 10, vento 140 graus, 10 nós. Agora, Zuno 0, controle 1 no 9.35, tem um ótimo voo. 935, obrigado, ótimo dia. 5-3-2, Salvador Gol 9397. Firme? Gol 1397. Contato radar, sobre o nível 200, perfil da El Leda. Da El Leda, ele é o 200, Gol 1397. Né? Curva à direita após a decolagem. Pistinho usa 190, frequência do controle Salvador, 119, decimal 35. Seu transponder é o 51111, voo 1983. Autorizado São Paulo Guarulhos, nível 360. Via Prisca 50 na saída da El Diner, decolando a 10